Então, Ticiane, boa noite, tudo de bom? Ticiana! Porra. Não, melhor, melhor. Pão ou tartaruga? Melhor. Não se preocupem, há 30 anos é isso aí. É, caraca, melhor cara, então. Eu já corrigi o Tim Blue umas 3 vezes já. Pois é, então não vai ter mais, não. É a baioneta do Machine Cat, pronto. Baioneta. Isso foi um idiota do diretor de arte que trabalha comigo que falou. Eu falei, me dá um apelido. Aí ele, baioneta. Eu falei, vai a merda. Aí ele, tudo bem. Você está ouvindo Machine Cast. Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo, e aqui comigo hoje, Eduardo Filhote. Fala galera, tamo aí de volta, começando aí mais uma viagem no tempo, não pode faltar. E junto aqui conosco, ele, Neilson Lopes. Eu não tenho nada pra falar, vamos embora. Tá bom, né? não faz falta mesmo que tu fala, né? Então tá. Gente, hoje nós vamos apresentar aqui para vocês uma nova integrante aqui do Machine Cast, a nossa incrível Baianeta! Com esse apelido de bosta! Mas esses são os que mais pego! E aqui também junto ele, Ricardo, o Spider! E aí, galera? Dica de beleza, ande sempre com um amigo mais feio que você. que é por isso que todo mundo convida pra sair. Ah, agora eu entendi, que bata. Bom, pessoal, como vocês puderam ver aí, nós temos aqui uma nova integrante, então vamos conversar com ela um pouco aqui. Nossa querida Baianeta, você é da onde? Fala pra gente. Você vai ficar repetindo esse apelido bizarro, né, gente? Ah, até o fim dos meus dias. Tô ferrado então, né? Que você vai ficar falando isso, né, na vida. Fazer o quê, né? Faz parte. Bom, eu sou de Salvador. Sim. Mas eu moro em São Caetano do Sul, São Paulo. Olha só, mais uma residente de São Paulo aí, ô Ricardo. O que tu acha? Tá ficando ruim isso aí, né? Tá ficando uma invasão, na verdade, né, cara? É, tá, né? Já ficamos tanto tempo bem sem nenhum paulista e agora já tem dois aí. É, cara. Tu vai começar com menos 2 pontos, cara. Mas e aí, é caixista, pesista, sonista, o que é? Gameista. Gameista, viu só, boa resposta. Gosto de jogar, se eu tiver um PC bom pra jogar, eu jogo no PC, se eu tiver console bom, eu jogo no console. Olha só, gosta de tem Nintendo, alguma coisa assim? Tenho um Wii U, um 3DS. Olha só, sabe que aqui a gente tem uma pessoa que adora RPG, né, o Neilson, né? Ô Neilson, você manifesta, eu sei que você não quer falar, mas diga pelo menos um oi. Seu rabo que eu gosto de RPG. Neilson is RPG lover, como é que é? É, né? Love RPG, camiseta lá. Se eu pudesse, eu matava 1000. Pare com isso, deixe de tanto rancor nesse coraçãozinho. Bom, gente, então hoje a nossa querida Baianeta vai estrear com a gente aqui. Vai ver se ela gosta do podcast, vai saber se o Eduardo gosta dela e vai manter ela, que quem manda aqui nos integrantes novos é o Eduardo, né, Eduardo? É, a palavra final é minha, eu que decido. Eu bato o martelo e pronto. Bom, pessoal, então, como vocês devem saber aí, hoje nós vamos falar sobre os vilões mais terríveis dos videogames aí pra gente, né? Os que a gente acha os mais terríveis, né? Pode ser que o mais terrível aí pro Neilson não seja o mais terrível pra mim e vice-versa, né? Quem sabe, né? Certo, então, antes vamos ouvir aí um recadinho da Desert Studio e já já a gente volta. Fala, Desert Studio! Agora, o MachineCast está em parceria com a Desert Studio Produtora, um dos maiores estúdios do país, levando mais qualidade até você. Acesse www.desertstudio.com.br. É com vocês, Machines! Desert Studio Produtora. Bom, pessoal, a gente acaba de voltar, então daqui a pouco a gente vai falar sobre os vilões mais terríveis dos videogames. Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Então vamos começar uma rodada aqui sobre os vilões mais terríveis dos videogames. E vamos começar aqui com, né, com a nossa convidada, né? Vamos começar com a Baianeta. Fala aí, qual o seu vilão mais terrível dos videogames? Rapaz, assim, eu tinha pensado em falar do vilão da minha franquia favorita, que é a minha franquia favorita, é a Zelda, é Legend of Zelda. A do Nils também. É, eu tenho, ao contrário de Nils, olha aí. Ai, vou ficar quieto. É bom porque eu tenho o Triforce tatuado no braço, então fique quieto mesmo. Ai, só faltou um dedo no meio agora. Arranca isso aí e jogue fora. O braço? Aqui, ó, pra você aí, então, eu ia falar do Ganondorf, mas como você falou que eram os vilões mais... Não, pera aí um pouquinho. Ia falar de quem? Do Ganondorf. Saúde, não faço ideia quem é essa pessoa. Ganondorf é o vilão do mais difícil. Ah, velho, eu não acredito, você sabe quem é Ganondorf. Ô, Baianeta, aqui a gente, quando acontece as coisas, desconecta o cara, entendeu? É. Timbu acabou de sair do cast. Vai dizer que todo mundo conhece esse personagem. Porra, mas só você não. Só você. Conhece, não. Eu jogo com ele no Smash Bros, inclusive. Rapaz, eu não sei quem é, não. Não jogo isso. Tamo junto, Nils. Vamos desconectar eles aí. Então, mas eu não vou falar do Ganondorf, não, porque pra mim... Assim, ainda bem, porque eu já tava pegando um xarope aqui, porque pra mim é nome de tosse. Ganondorf. Ele eu consegui vencer, mas o Shao Kahn, maldito filho de uma égua. Shao Kahn? Hoje eu não tô vaca daqui. Você tá falando do Shao Kahn do Mortal Kombat? Eu tô falando é dele mesmo, aquele demônio com aquela cabeça. Ele me dá uma porrada, você não tira nem 1% do life. Você tá falando do Shao Kahn do Ultimate, né? Do Mortal 3, né? Ou do 2 ou do 9? Não, Mortal Kombat Complete Edition. Ah, do novo, ele é mais ou menos difícil, não é tão difícil assim, não. Mas então, me chupa que não é difícil. Eita! É difícil, mas o do Ultimate é mais. O do Mortal Ultimate é muito mais, cara. Cara, resumindo, ele é o pior de todos, porque ele é maldito. Entendeu? Ele é maldito, ele é filho do Demon. Ele sempre foi difícil, nunca foi fácil. Na época do 3 eu perdia muito mais pro Montaro do que pra ele. É o Montaro e o Cico continua e você fala, caralho, velho. Mas fala aí, do Shao Kahn, as suas experiências com o Shao Kahn aí, vamos ver. A única experiência que eu tenho de Shao Kahn é a mesma experiência que eu tenho no Dark Souls. You died, entendeu? Não, aí você apelou, dá pra passar do do Shao Kahn no novo, porque os continues são infinitos. No antigo é só 5 créditos, acabou, meu amigo. Sim, os continues são infinitos, mas meu dedo não é, né, rei? a desculpa de paciência. A desculpa. Ou então eu sou muito noob, mas assim, da primeira vez que eu lutei com ele no modo história desse Complete Edition, eu consegui passar. Mas da segunda que você joga, acho que é com Liu Kang, ou é com Raiden, acho que é com Liu Kang, né? Ele estraçalha o... Com Liu Kang. É com Liu Kang. Rapaz, Liu Kang é muito idiota, velho. Ele morre muito fácil. Ele é um imbecil, não gosto de jogar com ele. É, o problema tá logo atrás do controle. Tá, mas o problema é de Deus, eu sei. Esse Mortal Kombat que tu tá falando é o 9? Eu não sei que número é esse. É o 9 mesmo, É esse último que tem a Storytelling lá? Tem história? É, tem um modo história. Mesmo. Ah, não, por favor, não. Eu achei que tava falando do Mortal Kombat. Esse daí... Não, não. Confunda que o 10 também tem modo história, ó. Ah, pelo amor de Deus. Não, mas não tô falando do 10, não. O 10 eu ainda não joguei, não. Não, não, eu sei, é o 9. Ah, pelo amor de Deus. Ele é chatinho, mas comparado ao Shao Kahn dos anteriores. Ultimate, foi isso que eu falei. Ultimate é muito mais difícil. Nossa. Gente, o que é unanimidade é que o Shao Kahn é o filho do demo. Não, é que ela tá falando, ô Nilce, ela tá falando de um jogo que ela jogou. Contra o Shao Kahn, mas é o personagem é geral, entendeu? Sempre vale, foi apelão. Sim, vale pra foi qualquer, apelão. Vale pra qualquer jogo. Então, vale pra qualquer Mortal Kombat. Sim. Então, não, Shao Kahn realmente é um bicho desgraçado, apelão do caralho. E aí, ele tem vergonha e ainda pega o martelo do Raiden, ainda, filha da puta. É um dos boss mais apelões que eu já vi em jogo de luta, velho. É a criatura imunda. E ele ainda... Ele fica folgando, né, da cara da gente ainda, filha da puta, engraçado. Não, Shao Kahn realmente é terrível. Alguém tem alguma história com Shao Kahn, hein? Ah, cara. Não, eu só tive bastante raiva dele no 9 aí, por exemplo, que foi um dos poucos que eu consegui todos os troféus. E no modo torre lá, o Challenge Tower lá, a última luta acho que é com ele, se eu não me engano. Mas você tem três lutas antes, ou... Eu não sei, eu sei que é tenso. Ele começa com ele, depois tem mais duas ou três lutas depois. E, cara, é meio tenso. Tipo, eu sei lá, acho que eu tentei umas 50 vezes passar, assim. É o último challenge do 9. E qual a versão do Shao Kahn que vocês acham mais difícil? Fala aí, o Eduardo, primeiro. Cara, a que eu tenho memória de ser mais difícil é a do 9, do geração passada. Uhum. Cara, sofri pra passar aquela bosta. Era a única luta que eu ficava agarrado, bicho. Uhum. E ficava agarrado, tipo, de você ficar uma hora jogando direto e você não faz merda nenhuma, tá ligado? Esse aí, no terceiro continue, eu consegui zerar. Eu morri duas vezes, na terceira vez eu consegui zerar. Pra mim, o mais apelão é do Ultimate, cara. Do Mortal 2 eu tenho muito macete. Agora no Ultimate, se você botar no Very Hard, você nem respira, velho. É, realmente, Você é estrupado, nem vê, você fala, caralho! Tu fica falando isso, o Eduardo vai achar que jogou a versão errada. Hein? Como é que é o negócio aí? Não, deixa quieto. Continua nisso. Eu sei que é uma apelação do caralho do Ultimate, cara. Mas o do 9 também é difícil. Não é facinho, não, cara. Não é. Ricardo? Cara, eu não lembro do Ultimate nesse ponto, então eu vou ficar com Mas foi por isso mesmo que. É por isso mesmo que você não lembra. Você tomou tanto cacete dele, maluco. Que até desistiu. É foda, viu? Tá louco. Mas é. Vocês falaram e todos falaram do jogo que eu tava falando, não é isso? Não. Sim. Do 9. Não, o Nelson acha que é o 3. É, cara. O Nelson acha que é o do Ultimate. Ultimate Mortal Kombat 3, isso. É. Eu acho que é o Ultimate Mortal Kombat 3 também, é o piorzinho. Então eu vou desempatar no 9, o 9 ganhou. Mas eu lembro quando eu cheguei nele, realmente ele foi tenso, mas não me lembro assim de ser tão difícil, assim, mas é difícil sim. Shao Kahn realmente é um personagem extremamente apelão. Não, deixa abaixo. Fala nisso. Não, porque talvez eu vou usar o personagem aí, ou alguém vai usar e então vai queimar a pauta. Tá bom. Stars. Então, Eduardo, fala aí, Eduardo, do teu vilão mais terrível dos Eu já sei qual vilão que o Eduardo vai falar. Isso que é o pior. Já sabe, né, cara? Vai, vai, Eduardo. Kefka Palazzo. É o vilão mais filho da puta que eu já vi ever em histórias de jogos, cara. Lá vem os RPG 3 por 1 real. Pra quem não sabe, ele é quem, Eduardo? Cara, ele é o vilão do Final Fantasy VI, né, o vilão principal da história. É, até mais ou menos um quarto, mais ou menos, do jogo, assim. Ele é só um coadjuvantezinho, meia boca e tal. Não faz muita coisa. Aí o cara começa a revelar as maquinações dele, as tramóias dele e tal. E, cara, você fica espantado com tudo que o camarada faz, velho. E que eu me recorde, assim, ele é um dos poucos vilões que vence o jogo, saca? Olha só. Ele ganha o jogo, pá. Que emoção. Ué, velho, me fala um outro vilão que você vai lá e tipo assim, ó, vou só te tirar do poder porque você já... Cara, o que o Kefka apronta? O cara vai lá, taca fogo no castelo de Fígaro inteiro, com o povo todo lá dentro. Tipo, o cara... O castelo primeiro genocídio dele. É, o castelo de Fígaro tava o cara cantando lá, o Pavarotti. Tá bom. Boa. Parte é nossa por isso, velho. Mereceu. Aí, mas aí já começa lá, ele tacando fogo no castelo de Fígaro, beleza. Aí, depois o camarada me resolve envenenar a água do castelo de Doma. Mata todo mundo no castelo de Doma. Beleza. Aí depois você descobre que o camarada sequestrou, né, tipo, cuidava da personagem principal do jogo, a Terra, quando ela era criança, e tipo, abduziu magia na menina, escravizou ela com uma coroa de controle mental, fez ela matar um monte de gente, fez um monte de coisa com ela. Aí depois, o Imperador Gestal, que era tipo um pai pra ele e tal, que gostava dele e tudo mais, o cara vai lá e mata ele na cara dura, assim, ó, na tora. Vai lá e chacina ele. Olha só. Aí, quando ele faz isso, ele consegue o controle lá de umas pirâmides lá que tinham o poder de uns deuses milenares lá e tudo. Absorve o poder, se transforma numa divindade e destrói o planeta. Aí, quando ele destrói o planeta, as poucas pessoas que sobreviveram são escravas dele, saca? Aí o que a galera do bem faz? Fala, ah, velho, o mundo já tá fudido, já, o cara já ganhou, vamos só, tipo assim, ó, vamos só tirar o cara de lá, velho, porque pior do que já tá, não tem como ficar, saca? Cara, o cara fez isso. Eu, uma coisa assim, Eduardo, eu não joguei Final Fantasy, quem me acompanha tanto nas redes sociais ou na vida gamer sabe que eu não joguei Final Fantasy 6. Eu joguei o 7, o 8 e o 9. O 9 é médiozinho, não vi assim um grande vilão. O 8 não tem vilão, né? É um dos grandes defeitos do 8. O próprio jogo já é um vilão. Não, fica quieto aí. Espera que eu vou te desligar. Não tem um vilão, né? E o 7, né? Que é o Sephiroth, né? Isso. É, até então, pra mim, não na minha opinião, mas nas pessoas que eram apaixonadas por Final Fantasy, era o pica das galáxias dos vilões dos Final Fantasy. Até eu ouvir um podcast que eu infelizmente não vou poder dizer pra vocês qual é, que eu não me lembro mais de tantas centenas que eu já ouvi. Aonde eu ouvi eles falando sobre Final Fantasy VI e que o teu personagem aí, que eu não tenho nome impronunciável pra mim. O Kefka. Isso, esse aí. A Kefka lá dos 5 minutos. que era o maior vilão de todos os Final Fantasy. E eu achei bem curioso, porque... apesar de ser um jogo pixelado, né, da geração antiga até antes do Super NES, se não me engano, era do Super NES? Ele era do Super NES. É, pois é, não era, não, os gráficos já eram bem ultrapassados já para os que tinham os últimos jogos do Super NES. Eu fiquei surpreso por transmitir emoções e coisa e tal, todas as coisas que as pessoas descreveram para mim. E realmente, eu fiquei surpreso com a qualidade assim das malvadezas que ele fazia aí. Realmente ele era um vilão foda, realmente. Era, cara. E ele tinha... Eles conseguiram fazer um efeito pra gargalhada que ele dava. Ele dava uma gargalhada que era sinistra, velho. Quando você ouviu o personagem gargalhando, você já até ficava tremendo, assim, falava, ih, já vem merda. Pois é, uma coisa que marcava o personagem, realmente. Alguém conhece alguma coisa sobre a Kefka aí? Então, eu não conheço muito da Kefka, mas eu tenho uma história... desse negócio de Final Fantasy aí. Quando eu era mais nova, meu sobre irmão... Sobre o personagem? É, Final Fantasy em geral, assim, eu não gosto de Final Fantasy, eu acho completamente sem sentido esse jogo. Nilson aí vai te dar um abraço agora, peraí. Mas ele me odeia porque eu tenho o Triforce tatuado no braço. Mas ninguém é perfeito, né? Não odeio não, cara. Simplesmente só não gosto do jogo. Então, aí eu vi a meu irmão... Então ela te odeia, pronto. Tá bom. Eu não odeio ninguém, gente. Eu sou uma pessoa assim. Ainda. Uma drag queen. Tô na paz. Ainda. Ainda é. Então, eu assistia meu irmão jogando esse jogo e eu ficava. Quando eu era mais nova, meu irmão é bem mais velho do que eu. Então, ele já jogava e eu era só uma criancinha abestalhada, remelenta. Entendeu? E aí ele ficava jogando e aí ele ficava olhando assim. Eu falava, irmão, mas você vai deixar o cara bater em você e você fica aí parado olhando? Ah, é porque é a vez dele. Mas como assim a vez dele? Você vai deixar ele bater em você? Eu nunca entendi. Esse negócio de luta em turno pra mim é uma porcaria. É por causa de RPG de turno, você não curte, você vê olhar, é uma chata. Um dia, um amigo meu tava jogando Final Fantasy VIII, maluco, eu dormi vendo o cara jogando, velho. Cara, pô, acorda aí, você tá 3 horas dormindo aí. Falei, também você tá jogando essa bosta, velho? Ô, Eduardo, salva o assunto, por favor. Os caras tão matando o Final Fantasy. Pois é, cara, mas, velho, é porque os caras realmente tem um ponto meio chatinho de batalha de turno e tal, pra quem não gosta muito. Mas, velho, em questão de história, nossa, velho. Só de você ver as maldades do Kefka ali, o personagem, como que ele foi bem construído, saca? Cara... E a evolução dele, né, durante a história, né? É, cara, que igual eu falei, ele começa como um bostinha, começa como um galhofeiro mesmo, tipo um bobo da corte. Tanto que quando ele vai tacar fogo no castelo de Doma, assim, ele chega lá, tipo, fazendo mó gracinha, uma cena mó cômica, a musiquinha que toca é meio cômica e tal. Aí o cara já começa, tipo assim, na hora que você vê o cara, fala, não, que cara bosta. Aí o cara pega e taca fogo no castelo com todo mundo dentro, já começa chacinando o negócio, tipo... Em 15 minutos de jogo, saca? Caraca! Saca? O jogo já começa assim, em 15 minutos de jogo já, o cara já começa mostrando pra que veio. Mas ele, tipo assim, é o menor dos escalões do Império, né? Que é o grande vilão da primeira parte do jogo. Edu, daqui a pouco eu vou falar um vilão que você vai chorar, fi. Vai ver qual que é. Mas eu acho que o que mata o Final Fantasy, que deixa tanta gente assim com raiva, é esse negócio de turno dele é muito carregado e é muito chato, gente. Tipo, você bate e aí você fica, tipo, já acabou, Jéssica? Mas eu achei o que eu achei interessante até o momento nas duas escolhas é que é o seguinte. Eu não sei como é que é, se a Kefka é difícil de matar, se ela é o último chefão do jogo e coisa e tal, enfim. Eu acho que o Eduardo gosta mais dele como personagem terrível que ele é, com todo o enredo da história, não só com uma luta contra ele, já totalmente contrário do da Baioneta, né? Que é que ela não gosta porque ele é muito difícil. Então ele é totalmente diferente as duas razões de escolher os personagens, né? Sim. E então, mais alguma coisa aí, Eduardo? Não, cara, eu acho que se o Kef que é foda, velho. Stars. Bom, então agora eu vou ficar aqui no meio. Eu vou escolher o meu chefão, né? E ele é nada mais, nada menos, né? De que Albert Wesker do Resident Evil. Realmente, o Tim Blue, ele é o cara mais filha da puta de toda a série Resident Evil, cara. Sim. O bicho é um filha da puta, mas daquele filha da puta que enfia o dedo no cu do cara e sai correndo, cara. No golpe, mil anos de dor. Ai, ai, ai. O cara sai correndo atrás dele, dizendo, agora é minha vez, agora é minha vez. Spider, tu tá aí? Cara, eu tô aí, tô acompanhando tudo aqui, tá? Tu tá indo mudo aí, cara? É que tipo... Esse... Eu tô indo mudo por causa do... Rasker. Parecia que você tava dando o golpe do Wolverine lá, o X-Men. Pra lá, pra lá. É por aí. Pô, eu fico me esforçando pra falar a palavra em inglês... Não, acho nobre, não vou brincar mais. Tá se esforçando, acho legal. Você tem que falar assim porque a gente tem que zoar, pô. Não vou brincar mais, velho. E o Albert Wesker aí no Resident Evil 1 foi quando a gente descobriu, né, que ele era o traidor lá e a gente ficou puto da cara. Ainda mais num dos finais lá que ele, né, atira na Rebecca, então... Se ela realmente tivesse morrido ali, não, e todo ia ter mundo muito pensa, puto, né? E todo mundo pensa que ele morreu, né, cara? Porque o tirante exato, vai, cara. Rasga ele. Exato, exato. Joga ele no chão, você fala, puta, matou o filho da puta. É, e aí quando vê lá no... Na verdade, aquilo ali é o renascimento dele, né? Ele deixa de se matar. Exatamente. Pro vírus agir. Isso. Pessoal, então, já no primeiro jogo, o Wesker já se mostrou o maior filho da puta, terrível. E desgraçado, né? Porque traiu os colegas. Ele já tava mancomunado lá em fazer maldades lá com as experiências dos cientistas lá, inclusive, né? Uhum. Depois ele foi infiltrado lá na agência de polícia. Depois ainda mandou um grupo pra se ferrar. Levou os dois esquadrões, né? Ele mandou um esquadrão se fuder e depois ferrou o outro. Morreu todo mundo, só ficou... Quatro. Dos 10, 12, ficou 4. E mais ele, né? 5. Eu acho que a metade morreu, né, Nilson? A metade. Não, morreu quase todo mundo, cara. Só ficava eles mesmo. É. E aí, depois de um tempo sumido, todo mundo achando, ele morreu, né? Pra gente que não sabia ler inglês, não sabia ler ele aparece os no files lá no 2, né? Todo mundo achava que ele já tinha morrido. É, ele aparece no Código Verônica. E aí, mas no 3 não tinha referência a ele, não, né? Não, não. Só no epílogo. Quando você zera no epílogo... Isso. Fala o que aconteceu. Isso, exatamente. Só isso. Aí ele aparece no Código Verônica. Mas o Código Verônica, ele que é um bostinha, né, Nilson? É ruim. É ruim, bate. Você lembra, não, que ele que solta os Hunter lá pra você se fuder, maluco? Não, mas eu digo... Ele é grosso no Código Verônica, velho. É, não, mas eu digo assim, no jogo Código Verônica, Nilson vai entender bem, ele é um bostinha, ele só... Vai ali, apanha e foge. É, ele tá ali mais pra tentar roubar o vírus da UT... UT... Não, é o código UT, vírus Verônica. É, o T Verônica pra fazer mais experimento dele, mas ele dá de cara com a Verônica, né? A Verônica dá um cepão nele e deixa não, o Chris lá. Não, não é a Verônica, é a Alexia. Alexia, é só deixa... o vírus. Então, tô doido. É porque deixa o vírus lá. Mas assim, o que eu quero dizer, Nils, com isso, é que no Verônica ali a bundinha, porque ele apanha. Mas quando veio o X, que daí foi a versão definitiva, é quando ele tá fodão, lembra? Que ele dá um pau nela lá e aí no final ele luta com o Chris lá. Ah. Lembra disso? Sim. Tem a ele diferença já tá dos dois jogos, poder. Né? Tem diferença dos dois jogos, né? A primeira versão que saiu, que é só o Resident Evil com a Verônica. Sim, até que ele pega... Também tem uma parte que ele pega a Claire e chuta ela lá embaixo, velho. Não, mas essa parte é no X, porque no normal ele não faz isso. É no Complete Edition, no Dreamcast, que faz isso. É, porque a primeira versão não tinha essas não cenas. Não tinha. Aí depois eles deixaram... O cara já era foda, eles deixaram o cara mais foda ainda. Mas tem uma parte que você vai no, perto do laboratório... Ele, uhum. Ele pega o Chris, levanta assim e fica conversando com o Chris, você lembra essa parte? Aham, ele dá um couro no Chris. Aí a Alexa aparece no monitor, ela pega o Chris e taca. Ele pega o Chris e taca longeão assim, o Chris bate assim e ele fica falando com exatamente. A Alexa lá. Então nesse jogo ele fica fodão, ele desafia o Chris e tudo, e mais uma vez a gente acha que ele ficou por ali, né? Ele tava ali por ali, mas, e a gente acha que ele ficou até que ele aparece no 4 lá, dando... Que ele dando ordens, né? Dando ordens lá pros mercenários, né? Não, e, dando ordem pra Ada. Sim, ela é uma mercenária, fora os outros, né? O Hulk e os outros que apareceram por lá. Enfim. Até, então, chegou o ápice da fodice, né? Que é no Resident Evil 4, aquele filme da Mila Jovovich. Não, ali foi... Ali... Caraca, agora você tomou todas mesmo. Bem, ali foi inspirado no Matrix mesmo, velho. Puta que pariu, bicho. Então ele chega no Resident Evil 5, né? Que é o ápice da fudição dele, né? Que ele fica foda pra caralho. E eu tô pra dizer uma coisa. Muita gente reclama do Resident Evil 5. Um dia a gente vai falar sobre Resident Evil 5, né? Aliás, a gente vai falar do 1, né? A gente não falou do 1 ainda. Cara, eu já falei, Resident 5 é um jogão, só não acho Resident. O Resident Evil 5, a gente vai falar um dia, e é o seguinte, é o jogo mais vendido da franquia, né? Se é o melhor, aí é gosto de cada um, quem acha melhor, quem não acha, a maioria não acha, a maioria acha o 2, mas enfim. Olha, eu só joguei um Resident Evil, que foi o de Wii, que foi o The Dark Side Chronicles. Ah, e aí? Então você não jogou nada. Não, mas é então, pra ele entender história, é bom. História, é, então, eu comecei a jogar o Resident Evil 4 no Wii também. Mas não é o Resident Evil molecão de raiz, pá. Tá bom. Então, eu tentei jogar, mas eu não sou muito boa com shooter. Aquilo lá é um rail shooter ainda. De pistola ainda, tipo aquele joguinho de pistola, tipo... É bom, House eu gostei, Dead. Cara. O que pra mim foi ótimo, porque eu me diverti horrores e afinal, pra mim, videogame é pra eu me divertir, né? E é isso aí. Aí eu me diverti pra caralho jogando The Dark Side Chronicles. Agora o Resident Evil 4, que todo mundo falou, ai não, esse é bom, você tem que jogar. Eu comprei a zorra do jogo e troquei, porque eu não consegui jogar, achei uma merda. Entendeu? Só pra me distrair, velho. O nome disso é fraqueza. Mas o Baianeta, esse Dark Side Chronicles não é o que o Oscar narra a história? O Wesker, velho, o Oscar, caralho. Porra. Não é o que o Wesker narra a história? Eu não sei, eu sei que esse tem um traficante e aí ele vai vai lá, tipo, numa instalação no meio do mato e é isso, e atira em alguns zumbis. É que tem dois jogos aí do Nintendo Wii, o Wii, né? Que é o Wesker que narra a história, né? O Novela Chronicles também, né? Isso. Cara, eu só sei por cima, porque esses daí eu nunca peguei pra jogar. Pra entender histórias, eles são sensacionais, que eles contam bastante coisa então, que a gente não sabe. Esse Dark Side Chronicles, eu acho que não é o Oscar. Tem o Leon, né? Não tem o Leon? É, tem o Leon e aquele bicho que aparece no 4 também, eu esqueci o nome da... O Krauser. Isso é um prequel do 4 esse aí. Isso. Aí tem o Umbrella Chronicles que eu tentei arrumar, mas não consegui, e aí acabei não jogando. E o Resident Evil 4 eu tentei jogar, mas é muita informação pra minha mente de ter que andar, mirar, atirar e olhar, e não sei. Eu falei, eu acho que não é isso não, hein? É isso, você fique na sua, viu? Mas assim, o Wesker. Isso. Albert Wesker. E aí? É um dos maiores vilões de todos os games pra mim. Resident Evil 5 eu joguei muitas vezes por causa dele. E eu só assisti o filme do Resident Evil, né, o 4 lá, ele tem no 3, eu acho que ele tem também, mas é uma bosta. Mas no 4 eu só assisti porque eles replicaram a cena do jogo no filme, e aí ficou legal, mas só, o resto não ficou. Não, véio, não ficou legal não, cara. Eu achei legal, cara, eu achei legal. Não, não, até eu com 3 contas eu faço melhor com a câmera com aquilo lá. Você é o fodão, né? Só você. É o diferentão do rolê. Né? O James Cameron, né? E Steven Spielberg. Ah, lá vem. Vai jogar teu Zeldinha, véi. Vou jogar meu Zelda, que eu dou um ar. Bom, e agora vamos, né, para o nosso querido amigo Spider. Fala aí, Spider. Opa, é nozes? Então, já que o Edu roubou meu personagem aí, né? Tu mas tá brincando com o Edu roubou teu personagem? É, normal, né, cara? Não, mas não é possível, cara. O Edu tem treinado isso aí na pele dele já desde do primeiro banner que a gente fez pro site aí, que o site que é tão bonito e respeitado aí, a Baioneta adora. Ó, da hora. Eu sou web designer, viu, gente? Fica a dica. Olha. Caralho. Tá no primeiro banner do Machine Cast, Eduardo botou ele lá, a Kéfera atrás dele lá, então. Cara, mas eu vou dizer, eu não vou nem, né? Acho que essa disputa não é nem honesta e justa de fazer, mas pra você ter ideia, eu tenho o jogo original americano em casa, aqui pra jogar no meu Super Nintendo, inclusive. O Eduardo tem o japonês? Então, mas eu tenho americano porque eu gosto de entender as coisas, né, cara? O japonês é bem melhor e veio primeiro, né, o Eduardo? Uhum. Tem, né, Eduardo? Oi? Puta que pariu. Tá, vai fazer o tronco. Se juntar o americano e o japonês, não dá aquele pirulitinho do açúcar lá, velho. Fala, Spider, então, qual é, então? Se não é a Kéfera, qual é que é, então? Eu vou pegar um jogo das antigas aqui, que eu sofri muito pra acabar, tive muita raiva. Então é no mesmo patamar da Baioneta. Cara, não, maior, eu acho. Maior, minha raiva. Não, eu digo que é daquele de difícil de passar, né? Tipo isso. Isso, é que no meu e do Eduardo a gente gosta mais por todo o enredo da história envolvendo o personagem. É, não, esse que eu vou falar também é a história muito boa, que é o Jakyo, do Ninja Gaiden do NES. Porra, aí sim, Jakyo é um filha da puta, Jakyo. Pense num filha da puta, um mestre desgraçado, velho. Nossa, até hoje, filha da puta. Segura aí, Nilson, te segura na cadeira. Fala isso aí. Eu sabia que o Nilson ia falar, se manifestar aí. Esse jogo, só pra eu me orientar. Spider faz as escolhas já pra mexer com os nervos do cara, né? Cara, filha da puta, né, cara? Já que escapou de um lado, a gente pega do outro aí, né, cara? Pega no Não sei quanto de você jogou Ninja Gaiden do NES aí. Acho que só eu e o Nilson, talvez. Não, a Baioneta jogou. O Eduardo também. Não jogou, não. Joguei. Eu joguei NES, mas eu não joguei também. Ninja Gaiden. Ela não consegue nem jogar Resident pra jogar Ninja Gaiden? Ah, não. Eu consigo jogar um tijolo na sua fuça. Nossa, isso aí é fácil fazer, pô. Então, vou continuar falando sobre o negócio. Ai. Te recompõe, Spider. A história do jogo é... Cara, nem precisamos entrar muito aqui na história, porque a história do jogo é foda, a história do vilão também é foda pra caramba. E o Jakyo, cara, nas suas 3 versões, ele é foda de matar. Tipo, nos três jogos, né, que são da franquia do NES. Só que no Ninja Gaiden 1 ele é mais filha da puta, velho. Puta que pariu, bicho. Então, é o mesmo vilão em todos os jogos. Cara, ele é foda em todos os jogos, cara, mas eu concordo com o Neilson. No Ninja Gaiden 1 ele é filha da puta. No 1, velho, pera aí, no 1 é uma apelação do caralho, você morre, se você morrer nele, você volta lá do começo da fase, ah, vai pra puta que pariu. É, isso é. Esse era... Cara, no Ninja Gaiden, pra mim, o vilão mais foda era aquele passarinho que aparecia e me matava. Ah, aí, porque... aquela águia que vinha correndo? A águia mais fraca do jogo, ele perdia aí, bicho. Nossa. Fase 3, fase da neve, já tinha águia que vinha e já matava todo mundo. O Ninja. O Jack era tão foda, cara. Uma das coisas era isso que o Sineilson falou. É. Primeira vez que eu cheguei no chefe. Meu caralho, pra chegar já é foda pra cacete. Cheguei no chefe, morri. Daí eu, beleza, vou voltar do começo da fase 6.3, né? É ruim. É ruim, cara. Você volta lá da 6.1, começo Cê de fase. Você volta na 6.1, que é o capeta pra passar. Cara, é o tipo de coisa que você olha assim, não, cara. Ô, velho. Ô, velho, sabe o que eu fiz? Eu botei o controle no chão, mané. Meu pai olhou pra mim assim, eu falei, quem que foi? Quase que eu dei uma bicuda no Nintendo, velho. Na moral, véio, esse jogo me tirou do sério, cara. Eu fiquei 3 meses pra passar aquele mestre, cara. É, cara, é foda. É foda. É nesse nível de dificuldade, pra vocês terem ideia. E quando você chega a primeira vez, é muito foda. Aí você morre e volta lá no começo. Você pensa, cara, não vou jogar essa porra de novo. Nem fodendo, cara. Neguinho zero a Zelda facinho, vai pegar Ninja Gaiden e chora, velho. Chora. Assim... Zera Zelda facinho. Mas... Não é bem assim, não é mesmo. Assim. Nunca foi fácil. É perto de pior que ninguém concorda. Pior que eu tenho que concordar com ele, né? Zelda é facinho mesmo. É, cara, perto de Ninja Gaiden. Perto de Ninja Gaiden é um pirulito de 10 centavos. Bom, mas vocês mas o Ninja Gaiden é o cara. Porra, o primeiro Zelda também não é fácil, não, cara. Não é fácil. Ainda assim, mesmo que não seja fácil, ainda assim, perto do Ninja Gaiden... Cara, o Ninja Gaiden, vou te falar, ele não tem espaço hoje, ele não tem continuo... É, o 1 ainda tem continuo infinito, mas se você morrer no mestre, você volta 5 fases antes. Aí... Mas o Ninja Gaiden ainda é fichinha perto de Battletoads. É isso que eu vou falar agora, se você ficar aí o pior jogo de todos os tempos, a gente vai passar 300 anos aí, cada um acha um pior. É. Agora não dá pra ficar desmerecendo os outros jogos, principalmente Zelda. Não, mas Battletoads... Porra. Não tô desmerecendo, eu tô falando não, que... Eu... Não é um desmerecimento, mas Zelda é fácil. Um dos atrativos do jogo é isso, ele é muito fácil. É, ele é divertido, a jogabilidade é boa, mas a gente tá falando... Véio. Em termos de dificuldade, assim, pra resumir a história, Zelda não é que ele seja fácil, ele é trabalhoso. Mas mesmo assim, ele é bem mais tranquilo do que o Ninja Gaiden, entendeu? É, eu acho assim, ó, pra mim, jogo difícil é aquele que exige habilidade do mal, do controle, do gamepad. Ei. Por exemplo, você tem que pular certinho, senão você cai, você morre. É a parada de você apertar o botão certo na hora certa, milésimos de segundo depois, você morre. Isso pra mim é um jogo difícil. Então você não jogou Ninja Gaiden, que tudo que você falou agora é o Ninja Gaiden. É isso aí. Não, mas eu falei desde o começo que eu não tinha jogado Ninja Gaiden. Você tá com o ouvido... Isso que eu falei, o Ninja Gaiden é o seguinte. Time dele, o time dele é perfeito. Se você ir um milésimo de segundo antes ou depois, morreu. Sem choro. É, então, mas por exemplo, Zelda, o difícil dele são os puzzles. Às vezes você passa um tempão tentando descobrir o que é que você tem que fazer ali. Eu acho, entendeu? Que o que torna o jogo difícil não é o jogo, é o jogador. Também. O jogador de Zelda acha Ninja Gaiden difícil, assim como no jogador de Ninja Gaiden vai achar Zelda difícil. A não ser que ele jogue os dois, né? Ô, Tim Blue, o Ninja Gaiden tá entre os 10 jogos mais difíceis da história dos videogames, sim, cara. Sim, ele o Zelda não entra nem difícil. Nos 100 mais difíceis, velho. Entendeu? Aí que tá, cara. Eu não tô desmerecendo o Zelda. Eu quem tô falando... fez essa lista? Ninja Gaiden? Eu não fiz, na minha lista não entra. Então, minha lista é o que me importa. O importante é que o Neilson não dá conta de zerar um Zelda. Ah, não é que dá conta de eu não zerar, é que o jogo é uma bosta mesmo. Por isso que eu falei, consegue, quem faz o jogo critica. Difícil. Ah, tá. Por isso quem faz o jogo difícil gosto, é o jogador. Eu não gosto do jogo aí. Exatamente. Aí é força, capacidade, aí é se, foda. Se tu forçar uma pessoa a jogar um jogo que ela não gosta, o jogo vai se tornar o mais difícil do mundo. Isso é um saco. Eu acho que o ideal é o seguinte: você joga pra se divertir. Cada um gosta do seu estilo e cada um joga o jogo que quiser. Graças a Deus tem todos esses pra gente. Chora mais alto que eu não tô ouvindo, não. Eu zerei Ninja Gaiden, deu 1 e 3. Ai, meu Deus, fica quieto nisso. Continua, assim, Ricardo. É, essa questão da dificuldade aí é realmente tensa. Mas tinha um detalhe a mais. Às vezes a gente, quem jogava o jogo, cansava de jogar, às vezes na última sala valia a pena morrer, dependendo do nível de energia que você tava, pra você chegar no chefe com mais energia. Se você chegasse no chefe e morresse no chefe, você voltava pra primeira fase, pro começo da fase, né? Então era tenso isso, você tinha que ficar controlando a energia. Mas tinha um detalhe importante, porque o último chefe não era somente um chefe. Eram três formas diferentes do mesmo chefe. Então... Ah, era tipo o... Tipo isso, na verdade. Eram três transformações diferentes. Só que a última era mais lenta, né? Você sofria pra matar o primeiro, aí você pensa, caraca, matei o primeiro, acabou essa porra, meu Deus, finalmente... Aí de repente aparece o segundo, aí você pensa, não, cara, não vou ter que fazer isso de novo. Tá de sacanagem, cara. Mas, cara, qual que você acha das três transformações mais difíceis? Eu acho a última. Cara, a última eu acho chata, mas eu acho que a segunda é mais difícil pra mim. A primeira também é bem chatinha, cara. Puta merda. A primeira é chatinha, se você demorar muito tempo é chatinha. Você morre. É. Não aguenta, porque fica aquela monte de coisa rodando lá e você se fode. É, eu acho que a primeira é mais chata mesmo, a primeira é mais tensa. Realmente, a primeira é mais chata mesmo. Porque se você marcar um pouco, cara, você não mata. Já era. Você chora. E cada encostada de energia é um naco, né, cara? É um tolete de energia que vai embora. É, três encostadas você morre. É isso, três ou quatro encostadas, é isso mesmo, você morre. Era muito foda, cara, vixe. E a última forma, assim, quando você mata o segundo, você pensa, agora acabou, vem a terceira forma e você tem que matar a terceira forma ainda. E o pior, na terceira forma, você, antes de você começar a dar dano no chefe, você tem que tirar duas partes dele, né? Uhum. Então, no começo você começa a bater nele, você não sabe se você tá acertando, porque não tá tirando energia nenhuma, até você ver que ele vai se desmontando, né? Você vai matando as partes dele. Então, pô, foda pra caralho. Tipo, sem comparação, assim, eu demorei... Você demorou o quê? Uns 3 meses também? Cara, por aí. Isso jogando, sei lá... Todo dia! Dia sim, dia não, pra não passar muita raiva às vezes, e deixando o videogame no pause. Cara, eu não sei como é que vocês conseguem lembrar quanto tempo vocês levaram pra terminar um jogo desse. Não, não é exato, foi de 3 a 3 ou 4. Ah, eu não faço ideia, cara, às vezes eu tenho a impressão que eu joguei o jogo anos e não nem terminei. Ô, caralho. Tipo assim, eu tenho a impressão que eu nunca zerei Enduro ou Pac-Man. Ah, vai ser. Puta que pariu, mas é um miserável mesmo. Puta que pariu. Pulha. Pô, eu joguei por anos Mônica no Castelo do Dragão e nunca consegui zerar, velho. Olha aí. Mas o Edu, o Castelo do Dragão é só dedicação, cara. Ele não é difícil, não, cara. O quê? Eu zerei os dois, o Castelo do Dragão e o outro, Mônica, não sei o que lá, agora esqueci o nome. O Resgate. Aí, o Baianeta, já viu quem é o fodão do cast, né? Ele pra... é o diferentão, ele é o foda dos achievements, né? Não, achievement agora... é coisa de penoso. Aqui. Agora convida ele pra jogar online pra ver se tem internet pra isso. Realmente, internet de 1 mega é foda jogar qualquer coisa online. Ping de 9 mil. Tem, é mais de 9 mil de ping. Já é foda ficar online, inclusive. Mas assim, pra tuas considerações pra aí, Ricardo, sobre a história aí do Jakyo, no segundo jogo e terceiro jogo ele aparece e mantém a tradição, ou seja, aquelas três formas antes de você matar ele finalmente. Sendo que o Ninja Gaiden 1 é o mais difícil, o 2 é tenso também, mas ele é menos difícil, porque pelo menos quando você morre, você não volta lá na Zâmbia, né? E... Carai? É, ele é tenso, mas você não volta lá na Zâmbia. Não é igual ao primeiro. E o terceiro é o que tem a dificuldade um pouco menor, né? Mas ainda assim é difícil pra caralho. Mas ainda assim é difícil. Principalmente a sétima fase, que é chata. Tá, mas assim, uma coisa. O chefão é mais difícil que o jogo? Ele é o mais difícil do jogo. Ele é o último, tipo, como é que ele é o mais difícil? Ele é o último. Não, não. Não, ele é o último, ele é o mais tenso. Presta atenção na minha pergunta. O chefão é mais difícil que o jogo? Que o jogo, não mais difícil do cara, jogo? Eu acho, em certas partes eu acho que é, cara. Cara, eu acho que tá assim, meio parelho no primeiro. O primeiro meio parelho. O segundo eu diria que o chefão é mais... É, não sei, cara. É, o jogo em si é meio tenso. O dois também, aquelas coisas. Se você errar um pulo, uma espadada, vem alguém, te bate, você morre. Eu acho que o jogo você passa tanta raiva que... Foda falar. Viu? Mas é uma das minhas franquias preferidas aí no NES. Eu joguei exaustivamente e esses dias eu inclusive fui jogar de novo pra matar a saudade. O jogo é muito foda. É. As músicas são muito fodas, o jogo é muito foda. Matar a saudade daquela raiva insana, né? É. Eu lembro que quando eu alugava a Super NES pra jogar Ninja Gaiden, eu levava o Ninja Gaiden e Side Poker. Aí eu jogava duas fases. O problema é o seguinte, né, Tim Blue? Você jogava a pior. Você jogava a pior compilação do Ninja Gaiden que foi lançada, que é o Ninja Super NES. O Trilogy, né? É, o Trilogy. É uma porcaria, cara. Não dá pra jogar, não. Do NES? É, do Super Nintendo, o Trilogy é uma porcaria, cara. Não, do NES, eu falei que jogava. Mas você falou que NES. Levava Side Pocket, Side Pocket era do Super Nintendo. Mas tinha uma versão pro NES, cara. Rapaz, nunca vi Side Pocket. Era antiga, é. Side Pocket pro NES, cara? Nunca vi. É antiga. Nunca vi. Posso estar confundindo o nome, mas é... Eu acho que você levava o Ninja Gaiden Trilogy, que era do Super Nintendo. Mas era da Data Ace, que era o mesmo Data do Ace, Side Pocket. Data Ace. Mas você com certeza levava... Pode ser que não seja o mesmo nome. Você levava o Side Pocket e levava o Ninja Gaiden Trilogy, que tinha os três Ninja Gaiden. É isso? Não, só tinha o Ninja Gaiden 1. Então você pegava o do NES. Então... Pois é, do NES, cacete, que eu tô falando. É, cara, mas daí o Side Pocket era do SNES? Sim, mas talvez não seja o Side Pocket no nome, mas era da mesma produtora. Pior que tem Side Pocket no NES. Ah, é o que eu tô falando, não cara. Não sabia, pra mim é novo isso aí. Também não eu sabia. Eu só conheci o Super Nintendo. E do Mega. Também não conheci o de NES não, hein, cara. Do Mega que é melhor que o Super Nintendo. Puta porra, Deus, não conhecia, vixe! Não existe, porque se o Neus nem conhecia, nem zerou, é porque não existe essa porra, você tá inventando. Não. Você tá inventando, porque Neus não zerou, não jogou, não sabia nem que existia, você tá inventando essa porra. O Side Pocket, ele é um jogo de sinuca, né, mas eu sabia que existia só no... Eu tinha visto de Flipper e de Super Nintendo, né, cara, de Mega Drive também, agora no Nintendo 8-bits, nunca tinha visto, cara. Olha aí. Viu? Chupa essa, viu? Então é isso aí. Chupa as bolinhas. Chupa o Side Poker. É isso que eu tinha pra falar do Jack, aí. Beleza, Spider. Baita, baita chefão aí também. Nunca conheci, nunca vi ele na vida, mas... É, não passa da segunda fase, era, né? Eu achei que era aquele passarinho da segunda fase do chefão. Nunca consegui passar. Nunca conseguiu passar da segunda fase, é por isso. Mas eu virei Side Pocket de NES e joguei, né? Tu nem jogar jogou. Que jogão. Tu nem jogou, então fica quieto. Que jogão. Stars. Então, Neilson, já que tu é o fodão do cast, fala, o teu chefão deve ser o pior de todos, então, né? Sei que pensa, rapaz, o chefão, que nem é pela dificuldade, sim pelo desespero que ele te dava, velho. Era o filha da puta do Nemesis, velho. Tu tá de sacanagem comigo. Ô, velho, na moral, velho. Vai te ferrar, cara. O Nemesis é muito fácil, cara. Puta que pariu. Não é que é difícil, não tô falei ainda. Ele não era difícil, ele te dava desespero, velho. Porque é a primeira vez que eu joguei Resident 3, velho. Porra, sabe o que eu fiz? Eu fui inventar de atirar em tudo que eu via, matar todo mundo. E na hora que ele apareceu, eu tinha 7 tiros de 12, 2 tiros de Magno. Aí o que eu fiz? Corre, boneco, sua desgraça! Você tomou todas, é isso que aconteceu. Eu só corria, velho. Eu só correndo. Caralho, velho. Quando apareceu aquela música, eu falei, ah, lá veio o capeta, velho. Não, eu vou explicar meu sentimento, assim, é que é, o Spider tocou no personagem difícil e coisa e tal, e eu tava achando, crente que tu ia fazer um personagem impossível. Não, eu não ia dizer, um personagem impossível de passar ou algo assim, entendeu? Não é de que ele... Mas tu tá falando do Nemesis, não. Mais ou menos como o Spider falou, o Eduardo isso, falou, eu falei, né, enfim, pelo personagem. Isso, pelo né? personagem que ele é e o desespero que ele dava na gente, cara. Ele aparecia e você falar, caralho, velho, tô ferrado, velho. Puta que pariu, corre, boneco. Tinha vez que eu já vi cara jogar tão desesperado com o Nemesis que o cara entrava na sala de save e salvava e não queria jogar mal. Pior que ele era mesmo, cara. Se na hora que você viu o Nemesis, você já pronto, se borrava. Falava, fudeu, agora acaba a munição, acaba as curas, acaba a vida, acaba sim. O jogo. E uma das coisas mais fodas do Resident Evil 3, em comparação ao 2, que tinha o Mr. X lá, que é o Nemesis é uma variante dele, né, Onísio? É precursor do Nemesis, né, cara? Isso, isso. É, que lá ele aparecia sempre no mesmo lugar. Tinha uma pequena diferença de dois lugares quando tu jogava um jogava com a Claire e outro jogava com o Leon. Mas o Nemesis tinha, dependendo do que a gente fizesse no jogo, ele aparecia em locais diferentes, então... Quando a gente jogava a primeira vez, a gente ia, bom, agora ele vai aparecer aqui. E o cara não aparecia. Lugar de... E aí tu ia pra outro lugar, aí o filho da puta pulava de um lugar que tu não tava esperando. Lugar diferente é ver se você tava pegando o item, velho. Pegava o item, ele pulava do seu lado, você tomava até susto, falava, filha da puta. Pior que era, justamente desse jeito, cara. Aí eu falo, stars. Você fala, ê, desgraça. Pronto, E o Nemesis, né, Nilson, que além de ser um personagem foda pra cacete, ele é o causador aí de muito mimimi aí dos que gostam de timeline, né, de ficar investigando os mínimos detalhes, né, que ele foi o causador aí de vários ataques do coração, de infartos, que é quando ele pula a janela da delegacia. Ah, a primeira vez eu tomei um susto do cara naquilo lá, doido. Você é louco, pô? Tá andando por desse descanso, passei o vero. Taquei o controle longe. Eu digo que ele é o culpado do maior furo, porque é o seguinte, aquela janela quando a gente. Pra quem não sabe, no Resident Evil 3, essa parte ela se passa antes do Resident Evil 2. Então quando chega no Resident Evil 2. Os personagens do jogo passam ali, a janela tá inteira. Mas o que a maioria das pessoas não prestou atenção é que existe, tem uma parte do jogo, é justamente isso que a gente falou. Tem muitas partes que são aleatórias, o Nemesis aparece, dependendo do que tu faz, ele aparece num lugar, ele aparece outro, pega, ele aparece outro. E tem uma parte que tu joga, dependendo do que tu fez, que ele não pula a janela. E aí os caras gostam de fazer mimimi, mas eles não lembram dessa partezinha aí, né, Deus? Isso depende das suas escolhas exatamente. Na hora que aparece o Nemesis. Na hora que aparece o Nemesis, aparece... Não, mas tem questão de itens que tu pega também. Também. Não sei se tu lembra. As escolhas influenciam em tudo no jogo, entendeu? Isso, exatamente. Principalmente aonde ele aparece. Aham. Uh-huh. E aí tem essa parte da janela aí, que eu acho que é a pior de todas, que todo mundo quase morre do coração. Que é a parte que o neguinho se treme todo, joga o controle pra cima. A parte mais... eu lembro quando eu cheguei no final, que eu matei aquela arma lá de choque, dá uma cepada nele, aí você fala, finalmente, a primeira vez, né, tô falando, finalmente sim. Matei esse filha da puta. Aí quando você vai entrar na porta, o bicho volta andando, você fala, cara, essa porra não morre não, velho. Além do Resident Evil 3, da onde mais tu lembra do Nemesis, ô Nunes? Ele aparece no Marvel vs Capcom 3, né, cara? E é legalzinho jogar. Um personagem jogável? É, não, ele né? É personagem jogável, é legal. Ele é jogável? Eu não sabia. Olha, é legal só. De jogar com ele, pra quem gosta do personagem. Ele aparece em outros dois lugares também, Eduardo. Hã? Ele aparece em mais um jogo e ele aparece num filme. Ah, pelo amor de Deus, lá vem ele. De novo, né, tipo... Lá vem ele. Ele não é. Ele apanhou de uma menininha, cara. Lá vem ele com esses filmes 3 por 1 real. Cara, ele apanhou mais no filme do que tu aí da baianeta, hein? E ele aparece também nisso, naquele maravilhoso jogo lá do Raccoon City. O Raccoon City. Ah, puta que pariu, aquele jogo é ruim demais, cara. Ele aparece lá, horrível nele. Aquele jogo, cara. Ah, ele aparece no Gun Survivor também, se for sim, ué. No Gun Survivor? É, ué. Tá aparece. Tudo. No... Da onde, acho Deus? Acho que é no 2, do Gun Survivor 2. Tá, ah, o 2 eu não joguei. O 1 é só o Mr. X. Mr. X. É. No Gun Survivor eu liguei, dei 3 minutos, eu desliguei. Queria jogar o disco. Não, mas o Gun Survivor não é o do Codec Verônica, Nilson, em primeira pessoa? Não, o Gun Survivor é do Play 1, aquela porcaria, jogo. O 2 não é o que tem É, o 2 é do Code Verônica que eu lembro, cara. Isso. Algum deles tem o Nemesis. Tem, acho que bom, Eduardo, eu acho que tu tá confundindo. Tô não, cara. Velho. É o de tiro em primeira pessoa. O que você controla a mira lá só. Sim, o primeiro tem o Mr. X. E o segundo é o Code Verônica. Não tem o Nemesis. Não, mas então, cara, tem um 5 Gun Survivor. Ah, o 3 até eu acho que é o Dino Crisis. Uma coisa assim. Cara. Não, o Nemesis, ele realmente, o papel dele é ali no Resident Evil 3, cara, entendeu? É só no Resident 3 mesmo. É, e no filme, né? Ah, para aí, pô, para aí. Que pariu mesmo. Esquece desse filme, cara, esse filme é horrível. Vamos esquecer. É, o Resident Evil Survivor 2. Tem o Nemesis? É. Puta, ó, tô te mandando o link do vídeo aí pra você ver. Que bosta. Mas eu acho que ele é esse jogo aí, ele não faz parte do canon do jogo, não, né? Não, é não, com zoeira. Certeza não. É só zoeira, né, velho? Sim, sim, todos eles. O primeiro faz parte. O outro, dois, não. Tá, eu tô vendo aqui a. É o da Claire mesmo, cara. Tá vendo a Claire aqui? Sim. Pode que Verônica. Aonde que tu tá vendo o Nemesis aqui? Pera aí, que em algum lugar. Eu vi na fotinha do vídeo parado. Deu, Nilson, é mais alguma não, coisa? Não, não, só isso mesmo. Stars. Então tá, gente. Bom, pelo que vocês viram aí, né? Vários personagens, vários vilões fodas aí. Com certeza vocês devem ter o critério de vocês de vilão mais difícil, vilão mais carismático, enfim. Tivemos vários exemplos aqui, vilões impossíveis, vilões que a gente gosta, né? E comentem então no site, né? Qual vilão que você acha mais terrível? Qual o pior de passar? Se vocês concordam com algum aqui, se tem algum outro que faltou aí, quem sabe a gente não faz uma segunda leva, o né? Com outros o Gal apelão. Acho que tem que vir uma segunda leva aí, porque... É. Tem que vir, né? Mas faltava. Contar, certeza. Eu acho tem que ter muito cast. Eles têm que dar um vilão assim pro Neilson que ele não passe do vilão. Vamos ver se ele é tão foda assim, né? Tem sugestões de vilões assim que o Neilson vai se ter todo pra passar. Engraçaquete aí, você já sabe. Pra te falar a verdade, tem jogo que eu não consegui, não, hein? Olha aí. A humildade agora aparece. Então, mas eu te falei, eu sou bom nos jogos, mas no bom nos jogos que eu jogo. Não adianta botar um jogo que eu nunca joguei. Como é que é? Eu não entendi. Repete, Nilson. Tu é bom nos jogos que eu jogo. Não, que eu jogo. Que eu jogo, porra. Olha, é meio difícil tu ser bom num jogo que tu não joga, é óbvio. Claro. Então quer dizer que tu é bom em todos os jogos. Se tu joga, tu é bom. Então. Então, como é que é? Né? E os jogos que tu não zerou? Véio, toda vez ele faz isso, mas é um miserável mesmo, né, bicho? Bom, pessoal, então estamos terminando aqui. Vamos começar com as despedidas. Eduardo. Valeu, galera. Teve bom demais aí relembrar os grandes vilões aí, falar um cadinho dessa galera do mal que também nos comove muito aí nos games, que é muito bom também torcer pelo lado do mal às vezes. Eduardo já deu linha pra uma próxima pauta, né? Os vilões mais amados aí. Ui, não é? Games, não, né? O planto easter egg. Será que tem amado, vilão amado, cara? Tem vilão amado. Tem aqueles que você ama odiar e aqueles que você odeia amar. É, exato. NC aí pra mim que deu. Pra mim também deu tilt aqui. Deu doideira aqui, NC aí, cara. Segue, Eduardo. A gente é todo mundo doido, né? É isso aí, galera. Valeu, teve bom demais. Nilson. Tchau e benção. Nelson tá poupando a internet dele pra não gastar muitos dados. Caralho, amigo, celular. É melhor. Spider! Valeu, galera. Muito bacana a nossa pauta aí. É bastante discussão, inclusive, o que é bom. Espero que vocês tenham gostado aí e até a próxima. Certo. Baianita! Nossa, já mudou, meu. Não, é transmorfo. É transmorfo o negócio. Meu Deus do céu, não, já que eu tirei... Não, onde é que eu tirei isso, meu Deus do céu? Vamos de novo, vamos de novo. Caralho! Baianeta, segue aí com as tuas primeiras despedidas aí. Já coloca pra gente o que tu achou aí do cast. Gente, eu queria agradecer a oportunidade, né? Que vocês estão me dando, muito legal participar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostarem, não comentem, porque não é bom. Entendeu? Falem só coisas boas. Espalhem coisas boas no mundo. As coisas ruins a Dilma já espalha. Vamos espalhar só as coisas. Só falem coisa boa. Nem os repetistas, sabia? É, eu desconfiava, mas eu deixo. Não vem de onda, não. Não vem de onda, não, hein? Religião e outras coisas não se discute. Mas enfim, espalhem coisas boas, entendeu? Escrevam as coisas boas, as ruins vocês guardam pra vocês, que aí fica todo mundo bem. Eu só digo uma, só digo uma coisa, nunca votaria naquela dentuça dos infernos. Que barbaridade. Mas é isso, gente. Muito obrigada. E até a próxima. Certo, pessoal. Então, deixem os seus comentários aí sobre o cast, deixem a sua opinião aí sobre a nossa participante especial aí. Espero que ela volte aí numa próxima pauta aí o quanto antes, né? Depende muito aí da avaliação dos nossos queridos ouvintes. Se eles disserem assim, ó, tira o Nilson, deixa a baianeta aí. A gente atende, né, Eduardo? Que bom, eu acho que beleza. Que bom, hein? Vamos falar só de Zelda, Eduardo. 100% Zelda. Certo, pessoal, muito obrigado aí por acompanharem a gente aí, né, em mais um cast nostálgico aí. Deixem seus comentários. Quem tiver sistema iOS, por favor, entre no iTunes, deixe as suas estrelas lá que você acha que a gente merece, deixe um comentário. Isso ajuda bastante na divulgação. Compartilhe esse episódio nas suas redes sociais aí para disseminar a palavra, né, nostalgia. E... Mas a nossa nostalgia, por favor, aí, né? O canal Nostalgia lá já tá bem disseminado. Então, né? Então é isso, pessoal. Fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários. Talvez tenha algum off-topic. Eu acho que esse vai ser o cast que mais vai ter off-topic, hein, gente? Pô, esse foi tenso. Né? Até quem não participou, até quem não participou vai estar no off-topic. Certo, gente, se tiver off-topic, né, se tiver, eu não sei se vai ter, vocês vão escutar a vinheta aí, então, pessoal, obrigado e até a próxima viagem no tempo, tchau! Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Fala galera, tamo aí, vamos lá, mais uma leitura de e-mails. Como vocês podem ver aí, o Team Blue abandonou o barco, pulou fora da velha máquina, debandou. Mas no lugar dele eu tô aqui assumindo a posição de piloto e junto comigo o nosso querido amigo Zupão. Aê, fala aí galera, pô, feedback do meu cast eu tinha que participar, né velho, afinal de contas... Agora que o chefe não tá, eu posso meter o pau aqui, a casa é nossa, vamos nessa, vamos fazer o que a gente não quiser, é? Essa bagaça. Agora é hora aqui, de zoar o chefe, pronto, acabou. Aê, gaúcho, viado, 24, seu trouxa, era o quinto. E por falar em chefe, né, cara, a gente acabou de falar aí dos vilões mais marcantes aí dos games pra nós, né, cara? Só vilão muito bom, espero que vocês tenham gostado aí do cast. Pois é, cara, infelizmente eu não participei desse, droga, problemas técnicos. Pois é, cara, mas acontece, velho, acontece. É. Não, beleza, vai ter muito cast esse ano pra eu participar, pra eu zoar, pra eu dar Hadouken, pra eu tomar Hadouken. Pois é, vai vir Hadouken, Shoryuken, Tek-Tek-Tuken, vai vir tudo. Então vamos lá, cara. Hoje nós temos aqui um e-mail do nosso grande, querido amigo, parceiro que acompanha a gente aí e todo cast manda alguma coisa pra nós, o grande Vitor Urubatã. É, grande figura, carimbado, Vitão Urubatã. Só referenciando, né? A gente tá lendo o comentário do episódio 24, que foi a minha indicação. Exatamente, né, então... cara. Vamos lá então, o que ele mandou aqui sobre os jogos aí que você escolheu, Zupão. Ele diz aqui, ó, salve trutas old school. Mais um e-mail enviado para não deixar o espírito do método arcaico de se comunicar morrer. Primeiramente, devo parabenizar a aquisição do novo membro à party. Fico muito contente e satisfeito que tenham escolhido um truta firmeza para a zoeira. Zupão, parabéns por conseguir um espaço no DeLorean. Estou certo de que irá acrescentar muito ao cast. Aí, Zupão. Já chegou? Já chegou valeu, ganhando mais elogios valeu, que então. Eu, cara. Ô, cara, que isso? Eu tive que dar umas cotoveladas nos negros pra sentar no banco de trás ali, mas beleza, tô dentro, cara. Consegui embarcar na cara, máquina. A velha máquina é igual coração de mãe. Sempre cabe mais coração um. Coração de mãe. É isso aí, vamos lá. E a hora que lotar, que não tiver cabendo, a gente pula, né, pro trem. Vamos lá. Trem nunca falha. É, então. Bom, vamos aos jogos. Quackshot. Cara, eu joguei muito esse game e foi um dos games que mais marcaram minha infância, pois além de ter uma jogabilidade maneira, os gráficos eram excelentes. É natural que os jogos em 2D muito bem animados envelheçam muito bem com o passar dos anos, o que acontece com esse game. Lembro-me que no início só via meu pai jogando e putz, era mega complicado porque não era um jogo linear, seguido por estágios já definidos como é por exemplo Sonic. Nesse game você tinha que ir pegando as coisas e isso era legal, pois eu e meu irmão ficávamos quebrando a cabeça para descobrir e desvendar as paradas. Muito massa. Parabéns pela escolha. Aí, cara, ele curtia Quackshot, ele jogava. É, muito obrigado, Vitão, pelo parabéns aí. Mas é verdade, cara, o Quackshot envelheceu bem... Porque ele é um jogo redondinho, cara. Ele é um jogo bem bacana. Ele tem lá o elemento de Metroidvania, de coletar itens, tem seu puzzlezinho ali. Ele é muito bacana, cara. Ele envelheceu bem, é isso aí. Mais que recomendado pra todo mundo que ainda não jogou, vai lá e dá uma experimentada que vocês vão gostar, cara. O Roller Coaster Tycoon 2. Esse eu nunca joguei. O máximo que eu vi desse jogo foi em uma dessas revistas como a Expert ou a CD-ROM, se eu não estiver enganado. embora eu tenha jogado bastante dois jogos muito parecidos, no sentido de simulação e administração de recursos, como Constructor 2 e um que adorava que se chamava Theme Hospital. Cara, eu jogava muito Constructor 1. Era muito divertido, cara. Era muito divertido. Eu não faço ideia o que Nossa, é esse Constructor. Cara, era um joguinho... Não era um joguinho ideia. Que você controlava, você fazia gerenciamento de mercado imobiliário. Então você criava e demolia construções, vendia, alugava, fazia as tretas. Só que tinha uns personagens no jogo. Você podia, tipo, contratar uns mafiosos pra ir lá e fazer terrorismo no cara, pra ele abandonar a casa e você colocar pra alugar ou então pra você comprar. Olha, era, cara, errado, aí você, né? Tipo, você colocava lá, ah, você pode morar com o filho. Aí a galera começava a reclamar do filho da mulher, tinha que arrumar um jeito da mulher não ter filho mais. Aí tinha lugar que podia ter Nossa, animal. Era velho. Muito engraçado, velho. Era um jogo muito zoeiro. Não conhecia, não. Agora eu tô me espantando com o fato de, tipo, meio que... Assim, muita gente não conheceu o Roller Coaster. E esse jogo era muito legal, cara. Ele fez um relativo sucesso. É da Hasbro, que é uma empresa conhecida. E a galera não conhece tanto, assim. É uma pena, cara, porque é um jogo bem bacana. Eu acho que a galera conhece mais os outros Tycoons. O Zou Tycoon, o City Tycoon. Cara, tinha até Railroad Tycoon. De trem. De locomotiva, cara. Esse eu cheguei a ver. Esse eu vi o gameplay dele um pouquinho. Não joguei, não, mas eu vi o gameplay dele. É, eu cheguei só a fazer teste dele. Não curti tanto a pegada dele que... O Roller Coaster era um pouquinho mais divertido. Tinha o lance das montanhas-russas lá. O do Theme Hospital eu também não joguei, mas eu conhecia, de ouvir falar e tal. Bacana. Desses Theme, teve também o... Eu acho que é Sim Theme Park. Ah, sim. Teve o Theme Park, o Theme Hospital. Cara, eu acho que tiveram outros. Não tô me recordando, não, mas eu acho que tiveram outros. Que é uma série grande essa. Sim, deve ter tido de uma porrada então, mesmo. Continuando aqui, o Cadillacs and Dinosaurs. Esse game é outro que marcou a infância, pois jogava muito com meu pai no fliperama. Sempre que viajávamos, nós jogávamos esse jogo no fliperama da rodoviária. Isso quando a máquina da tartaruga ninja não estava ocupada, é claro. Ó, velho. Olha minhas tartarugas aí, vai falar mal da minha Turtles tartaruga. Turtles é foda, velho. O foda é que eu era maior pereba nesses jogos, então não passava da segunda Ixi. Ou terceira fase. Ficava ali esperando meu velho morrer. Era assim mesmo, velho. Eu também era pereba. É, apesar que os caras colocavam dificuldade Nossa. No máximo pra poder comer ficha mesmo, né? Era mesmo, papa né, ficha, vender ficha mesmo negócio. No início, eu jogava com um malandro de boné, e meu velho escolhia o personagem Fortão lá. Bom, fico por aqui, espero que venham muitos mais casts esse ano. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho e pela aquisição de mais um truta. Um forte abraço, Vitor Urubatan. Aí ele manda aqui um PS1. O PS da carta, não o PS console. Ainda aguardo um cast de Xenogears e Parasite Eve. Team Blue, o som de seu microfone estava estourando durante a gravação. Eu não entendo muito, mas pude perceber tal coisa. Valeu a crítica. E tá aí na agenda da pauta dois jogos hiper fodas, velho. Hiper fodas. Que não... Com certeza a gente vai falar deles, velho. Sim, com certeza. Em algum momento aí eles vão aparecer. Aí ele manda um PS2 aqui. Também da carta, não o console. Silent Aê? Hill 2 é foda. E Neilson, meu querido, relaxa, cara. Não se estresse, irmão. Pois é, cara. O Neilson tava retado, velho. Tava distribuindo Hadouken de graça pra todo mundo. Cara, mas... Velho, a gente tava, né, falando lá dos vilões, cara. De jogo bombástico, né, velho? E como diz o Neilson... É, esses joguinhos aí, 3 por 1 real. 3 por 1 real, é. Safado. É um pilantra. Muito folgado, velho. Bom, galera, de e-mail esse foi o único que nós recebemos. Vocês, por favor, aí vamos fazer uma corrente, né, Zupão? Vamos fazer lá um manifesto lá, uma corrente. Todos mandem e-mail pro MachineCast. Saca? Mandem e-mails. Hashtag mandem e-mail. Estão esperando aí, cara. Leremos todos com muito prazer. Sim. E se for inglês, pode mandar que a gente lê, cara. A gente não é pé de égua igual o Team Blue, não. A gente sabe ler inglês, mano. Pode mandar, velho. É nóis, velho. E dando continuidade aqui, agora nós vamos ler lá os comentários que nós recebemos lá no nosso site, né, Zupão? É isso aí, então vamos lá. Começando aqui pelo Darley Santos. Eu já ouvi esse nome aqui, cara. Esse cara, ele cara, é... O Darley é figuraça acompanha... também, velho. Acompanha a gente desde o comecinho. Grande Darley. É, grande, grande amigo, grande parceiro aí. Então vamos lá, ele começa aqui. Zupão, você nunca escutou de sua mãe que nunca se deve conversar ou pegar carona com estranhos? Ô, louco, agora você tá metido aí dentro... E terás que aprender a arte samurai da zoeira. Puta, Darley, pode crer, velho. Eu até manjo um pouquinho da arte, mas os caras aqui são verdadeiros. Não é, cara. Aqui tem samurai, ninja, tem de tudo, velho. É, cara. Continuando aqui, ele vem aqui. Perceba que você já é o primeiríssimo... Não, não. Perceba que você, já no primeiríssimo programa, levou várias tramontinadas. Então adapte-se ou morra tentando. Olha a referência. Pois é, cara. Olha aí, referência. Referência everywhere. É muito massa, velho. Não, cara. Pode deixar que as minhas armas estão sendo afiadas, cara. Elas estão sendo forjadas, cara. Elas estão aqui. Daqui a pouco elas vão estar prontinho, cara, pra decepar todo mundo, cara. Pode deixar. Continuando aqui. O Darley continua, né? Agora, sério. Tava com saudades das gargalhadas coletivas de tom aloprado de vocês do MachineCast. O podcast com o maior motor de zoeira da podosfera, sem nunca faltar para com a informação. Pô, lógico, zoeira never ends, mas a gente tem que fornecer informação direitinho. Não somos especialistas, mas a gente fala do que a gente conhecia, né, cara? Do que a gente sentia, de como a gente experimentou, como a gente vivenciou as paradas. É isso aí. Esse é o clima de nostalgia. Ele complementa aqui. Caralho! Aí o Timbu bota um pi aí. Sem pi, velho. Tem a censura é 18 anos. Aí, demorou. Então vamos lá. Caralho, olhando assim, parece até que eu sou fã baba-ovo. Curuzes! Mandou um aqui. Curuzes! Igual o Neilson. Aí ele põe aqui. Ele comentou da vírgula sonora do Felipe Zu. O Zupão é doido, é? Deu uma zoada escolher esse jogo aí. O grande Felipe lá aparecendo em forma fantasmática. Fantasma. Mas, na boa, foi meio que surpresa pra gente também esse lance da vírgula sonora e ficou sensacional, ficou muito bom, cara. São detalhes aí que o Team Blue pega a equipe inteira de surpresa, a gente só fica sabendo quando pá, a gente ouve o cast ao mesmo tempo que vocês, quando vocês começam, tá lá pra vocês ouvirem, é que a gente ouve também. A grande verdade é essa. Exatamente. O Team Blue esconde o olho. É. Mas ficou muito legal, Jorgão, aquele barulhinho, parece um barulhinho de aquela pegada meio na mãe, assim, o cara vem andando devagarzinho e tal, aí vem tal, solta uma zoeira. Ficou bem bacana, ficou bem bacana, cara. Mesmo. E aí, Zupão, tem mais comentários aí, cara? Tem aqui um comentário do Christian Hu. Grande Christian, também tá sempre comentando aí no nosso site, nos nossos casts aí, um grande abraço. Abração, Christian. Vamos lá, ele coloca aqui, não se compra um Mega Drive pra jogar Quackshot. Se compra pra jogar Shining Force 1 e 2 e de bônus você joga Quackshot. Cara, concordo. Shining Force 1 e 2 me fariam comprar um Mega Drive e sentar horas jogando sossegado, tranquilo. Ô Edu, me lembra aí, o Shining Force ele é RPG ou ele é um de navinha? Não, cara, ele é tático, saca? Ele é um RPGzinho tático, no estilo Final Fantasy Tactics, Ogre Battle, saca? Você... Acho que é Thunder Force ou Thunder de navinha, eu confundi aqui. Thunder Force de navinha. É. Thunder Storm. Eu não era muito fã de RPG, cara, assim, nunca acompanhei os Final Fantasy da vida, nunca fui muito fã, então eu perdi um cara, pouco aí. Cara, a gente vai fazer camisas do Pão Loves RPG também, pra você acompanhar o Nemesis. Bom, vamos lá, tem mais um comentário do Vitor Urbatan, que grande. Caramba, Victor. Velho, o Vitor, eu acho que o cara é stalker do MachineCast, tá ligado? Ele manda comentário, manda e-mail, fica lá apertando F5 pra ver se o episódio já saiu. Cara, cuidado com o Vitor, cuidado. É, cara. O cara tá em em tudo que é rede social, o cara tá ligado, o cara tá a postos aqui, velho. Se alguém fizer alguma cagadinha, soltar alguma coisa, não vai escapar ele do cara. Ele tá em modo the following. E o que que ele diz aí, Zupão? Mas ele mandou aqui, ha, ha, ha, ha. Zu, o integrante fantasma, né? Rindo das palhaçadas que o Tim Blue colocou. Não é, cara, da vírgula sonora. Das vírgulas sonoras. Aí, galera, parabéns por mais um novo membro na equipe. Valeu, Vitão. Resolvi mandar e-mail pra não perder o costume. É isso aí, tá certo, cara. No aguardo do próximo cast. É isso aí, cara. Valeu. Muito obrigado a todo mundo aí que mandou e-mail, que mandou um comentário, que ouviu o nosso cast. Se você não ouviu os nossos outros casts, então entra lá no nosso site, confere os nossos outros casts. Deixa lá os seus comentários pra gente, manda seus e-mails que a gente vai ler aqui com muito prazer e muito gosto. Se você tá lá no iTunes, dá lá o seu voto pro nosso cast, quantas estrelas você achar que a gente merece, compartilha, que isso ajuda muito pra gente ter divulgação, pra gente tá lá na lista lá aparecendo. Se você abaixa aí pelo agregador de podcasts aí no celular, no tablet, vai lá no site depois, deixa um comentário pra gente, manda um e-mail, que a gente tá aí sempre disposto aí a compartilhar aí com vocês informações, trocar ideias, e a gente vai estar lendo o que vocês mandarem pra gente aqui no nosso cast. Valeu? É isso aí, galera. Aqui não tem estrelinha, todo mundo é acessível, manda e-mail, manda comentário, pergunta alguma coisa, a gente responde de boa. Aqui é todo mundo acessível, cara. Todo mundo vai ler o e-mail, vai ler o comentário. É isso aí, cara. Somos bem receptivos. É isso aí, galera. Então, valeu, Zupão. Muito obrigado aí. Que é isso, Dô. Eu que agradeço. É, não podia faltar, velho. O feedback do meu cast não podia faltar, cara. É nóis. Vamos aí. Então, galera, é isso aí. Um forte abraço pra todos vocês e nos vemos aí na próxima viagem no tempo. E aí, Dô? Será que vai ter um off-top? Então, lá? Será que? Ou será que já rolou e vai ter outro? Hein? Tipo... Ih, rapaz, será que tem surpresa no Timbu aí? Agora eu vi pra ver. Bora lá. É, aguarda aí, galera. Valeu. Falou, até mais. Off Topic. Então, Ticiane, boa noite, tudo de bom? Ticiana! Porra. Melhor. Pão ou tartaruga? Melhor. Não se preocupem, há 30 anos é isso aí. É, caraca, melhor então. Eu já corrigi o Timblum umas 3 vezes já. Pois é, então não vai ter mais. Não. É a baioneta do Machine Cast, pronto. Baioneta. Isso foi um idiota do diretor de arte que trabalha comigo que falou. Eu falei, me dá um apelido. Aí ele, baioneta. Eu falei, vai a merda. E agora ficou. Isso sim. E agora ficou. Por que será que ele... O que será que ele viu que achou a semelhança? Será alguma coisa assim? Não, what? Deve ser... Não, nada a ver. Nada a ver com o pai. Primeiro que eu não sou drag queen. A maioneta é? Segundo, acho que é porque eu gosto da Nintendo, né? E porque eu sou baiana. Então ele acabou. Ah, baiana. Baianeta. Tinha que ser a Baiana Nintendo. Nossa, conseguiu piorar o troço que já não era tão. Não era meio assim já. Não. Né? Conseguiu ser pior que Tassiane. E aí, Zupão, como é que tá aí? Tô tentando ver alguma parada aqui, mas... Zupão, tira a tartaruga de cima do fio. Ela já tá quietinha no cantinho dela ali, pô. Já a comidinha dela, já deixei a água lá, o alfacezinho tá enfrentando o Mestre Splinter lá, ela. Nada aí, pessoal, tá meio tá, bosta. Tá ruim. Ai, caralho. Caralho, velho. Bom... Tira o caralho da boca, coisa feia. É. Na frente dos outros, né? Olha, Nilson, o Nilson tava dizendo coitada dela, olha, Nilson. Eu acho que é o contrário, hein, Nilson, coitada da gente. Coitada de nós. Quero ver, filho, a zoeira aqui ultrapassa os limites. Zoeira mais de 8 mil. A zoeira, nem qualquer scout do mais potente não aguenta. Ai, ai, viu?

Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.